são mastros. Esses são mastros. Já fiz o teu exame. Tá, aqui é o tio pra... Quer água? Quer água? É bucha, é verdade. Cadê o nascimento? Tá, aqui é... Já tem esta junta há muitos anos? Eu já. Ainda vai lavrando com ela? Ainda. Ainda tenho lavrado com eles. Todos os anos. A antiga? É, tudo a antiga. A lavrar, a gravar. Tenho semeado pastos. Tudo com eles. Tudo que tenho é tudo semeado com eles. Arar também? É. Tenho arado? Tenho. Arados, gradas. Tudo. Tudo com eles. Semeando pastos, veias, os pastos todos para o gado. E não há uma diferença muito grande em semear e arar com bois ou... bois destes para semear é só... bois destes são estes, aqui nesta redondeza só são estes. Mas há uma diferença ainda muito grande entre semear e arar com bois do que com trator, não é? Sim, a gente temos lá um trator. A gente temos lá um trator, mas o que se puder fazer, estou-lhe a dizer, o que se puder fazer com eles, fazemos tudo com eles enquanto a gente lá, a gente é tudo com eles. Labrar, agradar, é tudo com eles. Tudo. Tudo com eles. E acha que fica uma diferença grande na terra, se for com trator ou com bois? Não, no trator fica às vezes aos altos e aos baixos. E com eles fica a terra sempre certa. Está a ver? A terra fica sempre, labrando com eles, fica sempre a terra certa. A terra fica sempre a terra, nem fica aos altos nem fica aos baixos, fica certinha. E a gente fica semeia tudo com eles. E são aqui de Marujo? Não, são de Torrejelo. E o João Luís é que nos disse para cá virmos com eles aqui. É a primeira vez que eles aqui vêm. A Marujo. A gente é a primeira vez que aqui vem a Marujo. Deixa eu acabar de comer. É, lá ainda tem a boca cheia. Ainda lhe morde isso. Morde lá agora. Fica sem entrevista. Oh, Thank you. Como é que me saiu a mim, Guga? Um garrafão! Ali para baixo! Vai para o fim. 10 minutos, já o Beto lá vai levar lá para o Vá, está bem. 10 vai tirar a carrinha. Já. Essa Toyota, já passa aqui. Espera aí, já vou esperar um bocadinho. Mas tem que dar a volta para o outro lado. Ah, bem, isso é mesmo. Vou puxar aqui para a frente. Oh, se não para o papai, estava a correr atrás, as patas. Ainda se lembra dos bois. Dizem que 10 minutos. Está bem. Vai ter ali o Jesus. Até o pessoal já está a falar. A gente agora vamos com ele. Vamos com os nossos filhos. Faz lá, tenta a gente vir para cá. Estás a ver? A gente traz-nos para cá. Para aqui? Sim, está a gravar. Espera para aqui. Passa, Luís. Espera para vir para aqui. A gente. Ouvir. Espera para vir para aqui outra vez. Para vir para casa, onde vocês vêm para o seu? É, eu vou por onde vocês quiserem. Eu vim voltar para aqui, mas vou para outra vez a casa. É, vocês sabem. Eu tenho bem, né? Mas já que sabe. Vá, ó bicho. Vem querer vir. Como vai ficar aí? Tira bem para aqui. Vai lá. Thank you. marinheiro. A minha casa é a areia do mar. Ai, eu sou filha de um pobre marinheiro. A minha casa é a areia do mar. A minha cama é feita de rosa. Eu durmo nela de noite ao luar. A minha cama é feita de rosa. Eu durmo nela de noite ao luar. Ora vem comigo, ó celeste, vem. Quando sair a espiga vermelha. Ora vem comigo, ora vem comigo, ó celeste, vem comigo. Ora vem comigo, ó celeste, vem comigo. Sim. Ai, não te esqueças de mim, ó meu anjo. Ai, não te esqueças de mim, ó meu anjo. Ai, não te esqueças de mim, ó meu anjo. Mas cantem, cantem. Está primeiro! Olha primeiro! Porque é amigo, olhem para ele, olhem para ele! Olha o meu dia de sorte, olha a primeira jovem, aqui agora uma chinela! É pelo sonho! Pois claro! Eu não sei se posso dar beijinhos a todos, vamos lá ver! Ora vai! Ah, é a minha noite de sorte, é essa, é? Cassiano! Cassiano, já trazia no morro! Já trazia para o meu pai, já trazia no morro! Tem dia no bolso, hoje não! Para animar! Thank you. cima! Otávio, canto lá você! Tem que ver que é nada. O garrafão está aí. Isso é o foco. Ah, espera aí que é para ver! É para ver! É para ver! Ela amanhã tem que ver os feitos. Isabel, Amanhã tens de ver os defeitos de hoje. Amanhã é que tu vês os defeitos de hoje. Verem lá, que eu estou aqui, hein? Pois que eles não esperam, poxa. Trabalhadores, podem vir!